Arnaldinho, Alicia D. A noite anterior, outra vez me negou amor. Foi você quem negou amor. De costas cê virou, na vontade cê me deixou. Outra vez me negou amor. Procurou e achou, me flagrou, fazendo errado que pra mim dá certo. Lembra aí quanta gente fez amor. Diz então que eu ajoelho e te peço perdão. Lembrou não, né? Então não estressa e não xinga quem me dá amor toda vez que você me nega. Amante não, respeita ela, a namorada reserva. Ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Adivinha se não fosse ela. Ai, ai, ai. Minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Rolou da sorte, baby. Noite anterior, outra vez me negou amor. Foi você que negou amor. De costas cê virou, na vontade cê me deixou. Outra vez me negou amor. Procurou, me achou, me flagrou, fazendo errado que pra mim dá certo. Lembra aí quanta gente fez amor. Diz então que eu ajoelho e te peço perdão. Lembrou não, né? Então não estressa e não xinga quem me dá amor toda vez que você me nega. Amante não, ei, respeita ela, minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Ei, amante não, respeita ela. Deixa com o comandante. Vou pedalar, hein? Olha o Titi. Respeita ela.